Panorama Agrícola para 14 de janeiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro, e este é o Panorama Agrícola. A noite hoje é de lua crescente e o ditado do programa é: um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa. Na dica de hoje, recheio para panquecas. No Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre os benefícios da ostra. E na entrevista você confere a mata nativa e o homem do campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um ótimo recheio de panqueca é feito com cascas de maçã, cravos da Índia, canela e uma colher de mel. Bata esses ingredientes no liquidificador e está pronta a receita. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o engenheiro agrônomo Juarez Miller, da EPAGRE de Itajaí, que coordena o projeto Flora e também o levantamento aí, florístico-florestal do estado de Santa Catarina. Juarez, que informações você teria para o ouvinte do Panorama Agrícola? Nós, através de 5 equipes, cada equipe formada por 2 pesquisadores, nós percorremos o estado todo de Santa Catarina, desde a divisa com a Argentina até aqui o litoral, visitando 123 pontos amostrais, né, através de satélites foram detectados os principais remanescentes florestais. Então, num raio de 3 quilômetros de cada ponto amostral desses, e que envolvem todas as formações florestais do estado, nós entrevistamos em torno de 8 famílias para ver o relacionamento delas com a mata nativa. Relacionamento, as utilizações, as preocupações que as pessoas têm. Então, esse trabalho, nós entrevistamos em torno de 800 famílias no estado e foi de uma riqueza muito grande em termos de informações sobre a situação atual da utilização das nossas matas nativas. Que conclusão chegou esse diagnóstico, esse levantamento, essas entrevistas realizadas? Nós acabamos o trabalho de campo agora na semana passada, então a partir de agora nós vamos começar a tabular e interpretar os dados. Mas algumas coisas nos chamaram muito a atenção, né, de uma forma preliminar. Uma, o grande número de famílias, né, geralmente só o casal, vivendo de aposentadorias, pessoas mais idosas, e que não estão mais produzindo. O êxodo dos mais jovens para a cidade. Então, tendo um envelhecimento das pessoas que trabalham no campo. E isso, claro, vai resultar em oferta de alimentos, né, que vai ficar com o tempo comprometido, ao menos na pequena propriedade. Uma outra coisa também que nos chamou muito a atenção foi a receptividade das pessoas. O povo catarinense é maravilhoso, onde nós fomos, todas as famílias nos recebemos super bem, inclusive em entrevistas realizadas em sábados e domingos, né, a receptividade e a amabilidade do povo catarinense é uma característica super importante. Um outro dado preocupante, encontramos ainda muitas situações de caça e muitas pessoas ainda continuam matando. Nós não podemos esquecer que todos os seres estão interligados e somos interdependentes uns dos outros. Então, todos esses seres que estão aí na natureza, eles têm uma função, né? Então, nós não podemos sair matando, exterminando espécies sem saber qual é a importância delas, que elas têm nessa cadeia da vida. E inclusive como respeito, que são outros seres criados por Deus que merecem o nosso respeito. Então, esses foram as principais impressões que nós tivemos de uma forma preliminar, fora os dados do levantamento. E com relação ao levantamento florístico, assim, há espécies em extinção? Qual é a relação do homem do campo com as florestas e com o ecossistema? Várias espécies ainda causam preocupação, né? De uma forma ainda até ilegal, estão sendo ainda retiradas da natureza, né? Mas a legislação existe, a fiscalização também, e esperamos que, com uma conscientização maior, o pessoal, né, deixe de agir clandestinamente retirando, né, essas plantas da natureza, porque elas estão ali e são importantes, né, para a biodiversidade. E esse trabalho, Juarez Miller, qual o objetivo principal dele? O objetivo principal é a gente ter uma radiografia da situação das florestas do estado e esse relacionamento com as pessoas, para a partir daí formular políticas públicas para corrigir problemas que existem e aumentar a conservação da nossa biodiversidade, né? Que a floresta atlântica cobre todo o estado de Santa Catarina e é fundamental, né, inclusive para a nossa vida, né, dos seres humanos. Eu só gostaria de chamar mais a atenção para mais um detalhe. Dentro desse levantamento também a gente viu os usos que as pessoas fazem das plantas. Uso madeireiro, alimentação, para artesanato. E um dos aspectos foi o uso também como plantas medicinais, plantas bioativas. Então nós encontramos algumas plantas que estão sendo usadas erroneamente pela população. Inclusive plantas tóxicas sendo utilizadas como remédios. Então esse vai ser um dado também muito importante para a gente fazer uma orientação para a população, do modo geral, consumir plantas corretas para quando precisarem utilizar como remédios. Então constatamos que plantas tóxicas estão sendo utilizadas como se fossem remédios. Então, em vez de ajudar na cura de algum problema, pode ocasionar outros problemas para as pessoas e não curar aquele problema que ela estava pretendendo curar. Né? Bem, feito o levantamento, a coleta de dados, a interpretação desses números e a base para políticas públicas, então esse trabalho ocorre ao longo de 2011. Correto. Agora, de janeiro a junho, nós vamos compilar, interpretar todos esses dados, escrever os relatórios, os trabalhos. E em julho nós vamos fazer um seminário para toda a população catarinense para expor todos os dados levantados e as sugestões que a gente vai ter. Bem, nós agradecemos então ao engenheiro agrônomo da IPAGRE de Itajaí, Juarez Miller, que coordena esse projeto de projeto Flora e também o levantamento florístico florestal do estado de Santa Catarina. Obrigado, Juarez Miller, pelas suas informações. Eu que agradeço e espero que a gente possa ter um estado mais saudável, mantendo a biodiversidade do estado e melhorando ela. Obrigado. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Fazer um prato diferente? Ostras, mexilhões e vieiras são moluscos bivalentes, alimentos saudáveis com poucas calorias, importantes fontes de cálcio, ferro e zinco, essenciais para o crescimento e o fortalecimento dos ossos e dentes. O ácido graxo do tipo ômega 3 encontrado nestes moluscos tem efeito benéfico na prevenção de doenças cardiovasculares. Para consumir esses alimentos com segurança, na hora da compra, verifique se o produto foi inspecionado. É muito simples. Produtos inspecionados são vendidos em embalagens lacradas, mantidos em balcões refrigerados e possuem rótulo identificado com o selo do serviço de inspeção. A inspeção é a prova de que o molusco veio de local livre de poluição. Outra vantagem é a garantia de que ele foi beneficiado em condições de higiene adequada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.